Maquinei que nem escobar. Formei o meu clã de brinquedinho lá na quina. Eu já fui desse Vietnã. Na terra sem lei, na corte do diabo. Um currículo nada limpo pelas ruas de asfalto. Esquina da Caó, um grupinho fumando crack. Pelas ruas do VDM, hidropônico que os hack parte. Criminal, marginal, bocózinho na quina. Os quilão intocado pra Babilônia é o que vinga. Do cala da Madina, é posto os balaço. Aplausos pra quem tatuou um palhaço. Na quina é West Fecha, só procede os Bagdá. Sou sentinela do exército, intitulado gangsta. Aí lá tô, na rua de PP. Espirra pelo soco da rodada. Esquina dos sonhos, esquina do medo. Esquina de rua, esquina de bar, quina de beco. Quina do tráfico, quina do povo, quina de vítima. Pão no carro e passo pano pros meus filhos aqui. Esquina dos sonhos, esquina do medo. Esquina de rua, esquina de bar, quina de beco. Quina do tráfico, quina do povo, quina de vítima. Pão no carro e passo pano. Na quina da KO, madrugada terça, lojas e movimento. Na quina da Coreia, reunião dos bandidos. Na quina na Chola, na Iguatama, mas o que morre fora de hora. Do branco e do preto, do ala da quina. Infratores do sistema, aviãozinho nas guaritas. Ok, toque na mão, os papelote no bolso. Na cinta Jericó, pra garantir os reforços. Olheiros na bica, contenção na matina. Avistou os farolete, pega o beco e dobra a quina. Depois da zero na quebra, a história é outra. Fogueira acesa, aquece o frio do baseado. Tá na boca, botecos lotado, cacheta, sinuca de bico. Uns noia na quina, tá com a boca no cachimbo. As puta no bar, as puta na quina da Xerém. Luxúria pros pagante que na bagaça se deu bem. Abordagem na quina, seu tô de jaco e de toca. Honra o mérito pros PM que humilha os vida louca. Quantas esquinas da vida com suas histórias tristes. Quantas esquinas da quebrada que tem leque de cool machine. Na avenida os cone, fita amarela, rabecão. Multidão curiosa, corpo estendido no chão. Regra do crime, que sobe o gás de quem vacila. Léo K.O. e CTS no conto da quina. Esquina dos sonhos, esquina do medo. Esquina de rua, esquina de bar, quina de beco. Quina do tráfico, quina do povo, quina de vítima. Pão no carro e passo pano pros meus filhos na quina. Esquina dos sonhos, esquina do medo. Esquina de rua, esquina de bar, quina de beco. Quina do tráfico, quina do povo, quina de vítima. Pão no carro e passo pano pros meus filhos na sintonia da rua. Tem o que toque na quina. Tem os leque carregado com os pinos de cocaína. Tem as nave monstra pra firma roleta. Tem cavalo de bandido pra dar fuga do PPA. Tem falcão olheiro, os rapina de quina. Tem os pipoca que ramela, Zé do Moio Largati. Segue no passo torto no rastro do Curupira. Amarra lata, plá, que esse frango não vinga. Dá cordinha no pilha de quina. Costura a boca do sapo. Nunca vi rachar o moio machado sem cabo. Cuidado onde pisa, cuidado com a quina banda. Lenho no mato errado, arrasta um tonel pra cavanda. Também tamo junto na quina dos balacos maracos que some na neblina. Dispensa a tripa. O verdinho, mato seco, se não há blaze intimo. Vai de enquadro no beco, porque na quina já vi vários sonhos sumir. Várias máquinas fragantes que ladrão deixa cair. Vários menor maquinado que o crime cria aqui. Vários radinho pro contato, pro castelo não cair. Altos ladrões. bares e lojinhas que faz a renda daqui. Altos menor infrator, que a segurança não é fim, só pra ação, distração. Na quina também tem as donas, que a alegria dos banda quando descansa as coronhas. Esquina dos sonhos, esquina do medo, esquina de rua, esquina de bar, quina de beco. Esquina do tráfico, quina do povo, quina de vítima. Pão no carro, e passo pão.